autorizado. Beatriz 20, por favor. Controle, boa tarde. É o 3216 da TAM decolado na Pomba Frote. Na 3216, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 370. Na saída Momo. Tá no ponto 0010, com o número 2. A estação aeronave nacional está pronta. Afirmativo, mantém a posição. 0-2, passou. Tá 3216, vetoração para prosseguir na subida, curva à esquerda, na proa 360. O limite é manter esta proa por aproximadamente 1 a 5 milhas. Após, no caso de falha de comunicações, voe direto ao código. Afirmativo. Esquerda, proa norte, 15 milhas é o limite. Se falhar, voa direto ao código. Alfa Juliette Romeu, desça para o 9500, pede que negar o 0-2. 1500 no 0-2, Alfa Juliette Romeu. Condor 2-0, autorizado chegada Bonf, desça para 4000 pés, que negar o 0-2. 2-2 para 4000 pés, na Bonf, Condor. Salvador 6320, pode prosseguir a descida? 6320, desça para 8500 pés, até 8500 pés. Devido ao tráfego na sua posição de 11 horas, 2 milhas e meia é um Papa Alfa 32, mantendo o nível 075. 7800, 1-0-2, 7-3-0. Pastor 2-0, desça para 2000, que negar o 0-2, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 no 0-2, reportará estabilizado, pastor 2-0. Pastor 5240 da CIS, lembrando a época. Sim, Trip 5240, Taxi Delta, mantendo a Juliette. Taxi Alfa e não copiou o restante. Viva na Kilo, bobagem 3. Negativo, Taxi é Kilo, vou sim ter editada. Legal. Gente, V320 mantém. Gente, V320 vai iniciar a redução devido à redução de altitude. Gente. 6320, tráfego superado, desça para o nível. Desça para 4000 pés, que na H1-0-2. 4000, Oxalá 6320. Controle de Salvador, Papatão Vitor, Mike Quebec. Vitor Mike Quebec no meu pés, corredor Axé, reporte farol da barra. No meu Axé, reporta barra Quebec. 03. 03, concentrado, colega da voo, 6315. Botão 3193, por gentileza, confirme, alterna Campinas, o POB e autonomia? Alterna Campinas, o POB 133, autonomia de 3 horas e 40. Põe 198 decimal 95, ajuste 1012, TAM 3193, bom voo. 1012, 1895. Pushback acionamento no box 04, TAM 3805. TAM 3805, manta a posição em aguarde, devido ao tráfego de passação em retaguarda. Decola 49, controle 19 decimal 8. 8, Oxalá 620. 120, desça e mantenha o nível 120. Sim, mantenha o nível 120. 3216, sub e mantenha o nível 110. Tráfego na sua posição de 2 horas, 17 milhas, rumo sul. É um Eco 145, passando a nível 140 e descida para o 120. Ah, entendeu que a senhora está me restringindo ao 110, confirme. Afirmativo, mantenha o nível 110. Controle ACNM é 213. Possibilidade coordenar bridge e inicialmente Leda, câmbio. 6213, contato radar, mantenha a saída. Tendo a saída, aguardando a nação Brito. Então, Trip 5447, manha o nível 100, submantém o nível 100. Será 100-5447 da Trip. Controle Salvador é o 5595 da Trip, perdeu contato com o centro, estamos no ponto de alta descida. Trip 5595, desça para o nível 050, QNH1-0-2. 6, para o nível 50, 1012. 3283, number 2 for push and sector, stand by. Right, standing by, 10323. Solo Salvador, gol 1333, informação Tango, autorização para São Paulo. 1333, Tango, confere, aguarde cópia. Vai aguardar, 1333. 47 milhas e meia, mantendo o nível 1110, rumo ao Oeste, é um Airbus 320. Vai estabilizado o Pastor 20. Pastor 20, torre 9895. 9895, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Passareto 2262. Passareto 2262, contato radar, sai da árvore, submantém o nível 180. Sai da árvore, 180, Passareto 2262. Condor 20, desça para o nível, desça para 4 mil pés, reautorizado 4 mil pés, QNH 1092. 12 para 4 mil pés, o Condor 20. Na 3296, submantém o nível 370. 370. Condor 20, desça para 3 mil pés, QNH 1092. O pãozinho para o 5240 deverá ir para o pátio 3, tá correto? Afirmativo, vai ingressar no Juliette, curvar à esquerda para o pátio 3, posição 03. Prato, Juliette, esquerda para o pátio 3. Estamos confirmando 3283, o grande realização, o seu colega na 04. Vai aguardar para puxo o TAM 3283, devido a taxa quilo centro de calor, Juliette é a única passagem aqui para o pátio principal e para o pátio 3. Então vai manter a posição e aguardar o TAM 3283. Ah, entendi, perfeito, estamos mantendo a postura aqui, obrigado. Zero veteração para sequenciamento, mantém a proa, o limite é o localizador. Mantém a proa, limitado pelo localizador. 1-0, com primeira curva direita, saída da Euleda, após rua direto grid, onde interceta para o Zulu 1-6 até Bravo, até o Zulu e sair conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-1-5-0, controle 1-1-9-8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, Zulu 1-6, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, transição Leda, bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, transponda 5-1-5-0, controle 19-8, voo 1-3-3-3. Voo 1-3-3-3, cruzamento correto, faz quando pronto. Contaremos pronto, 1-3-3-3. Falgou 1-8-0-6, posição 6-12, pushback ensinamento. Controle Salvador, o TRIP 5447 solicita. Prossiga. Teria a possibilidade de nós voarmos à posição Nitsa, senhora? TRIP 5447 mantém a saída. Bom, manteremos. Localização 320. Neve 320, completa aproximação, torre 9895. 295, 320. Condor 20, desça para 2 mil pés. QNH 1-0-1-2. Aguarde último vetor para ele. Condor, autorizado para 2.3.2, aguardando. 1-0, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-2, pista 10. Livre pouso, passou 2-0. 3-1-9-3, decolou ao 5-4, controle 1-9-8. 1-9-8. 6-3-2-0, continue, aproximação, aguarde autorização de pouso. 6-3-2-0. 9-3, passando 1.700 pés, está na saída da EL. TAM 3193, contato radar, suba para o nível 380, saída da EL. 380, nada EL, 3193. Condor 20, reduza para 1-8-0 nós e assuma navegação, voe Duna e reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista 0. Olá, Duna, vai reportar. Oceané 6213, Centro Recife, 3325. Chané 6213, Centro Recife, 1-3325. Se 5447 Barreiras, da presente. Muito obrigado, da presente Barreiras, 5447. Condor 20, confirme na Flor de Duna. Gente. Condor, e Alfa Julieta Romeu. Julieta Romeu, prossiga. Apresenta, autoriza para o Paripe. Paripe, Alfa Julieta Romeu, autorizado. Romeu. No Quebec, serra frequência livre. 595, correção. Passaredo 2262. Passaredo 2262, confirme, vai cumprir a restrição da saída Arbor. O 20, seu solo foi aos 5000, pátio militar, estacionar frequência livre. Pátio militar, 20. 3805 para o táxi, 176 a bordo, autonomia 350, alterna Galeão. Crua 245. Esquerda 245, passageiro 2262. Justo no 012. Índia, ponte 0295, tá 3805. Torre 1985, bom pouso. Alfa Juliette Romeu, desceu no 1500 pés, reforço da Veste Paris. Tendo a bordo 156, alterna Salvador, 2 horas de autonomia. Justo 1-0 no 2, autorizado ILS X-Ray para pista 1-0, reporte localizador. Para 2.5595, reportará estabilizado. Passarela 2262. Passarela 2262. Livre do tráfego em nível, resuma navegação na proa de Argo. Proa de Argo está presente, passarela 2262. Estou em pouso. Aguardando o conta dele. Tchau, por gentileza. O Idael aguarde coordenação. Tá voando da EL, aguardando coordenação 393. Cuidado, né, Matheus 74. Né, Matheus, agora 74. No ajuste, 5626. Não, quando pronto, está livre descida, reporte livrando 180. Obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, Xandé 6320, livrão. Xandamê 320, boa tarde, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Alfa, da Juliette, né, 320. Condor 20, vento 120 graus, 10 nós, livre o pouso, pista 10. Livre pouso, condor 20, 90. E decimal 0, terra 122, decimal 8, bom voo. 126, 0, alternando 1288, 5447. Controle 3193, desvio à direita da rota, proa 230 por 60 milhas. Tá 3193. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, aguarde. O TAM 3193, ciente do desvio, suba restrito, nível de voo 180. Restrito 180, 3193. Estabilizou no localizador, trip 5595. 5595, reduza para aproximação, chame torre 1895, bom pouso. Torre 1895, 5595. Controle Salvador, uma boa, gol no 754, passa 2000, poucas de par. Aguarde, o TAM 3193 copiou a restrição nível 180? Como cotejado, restrito a 180. Ok, muito grato. O gol no 754, contato radar, só nível 390, sai da PUCA. 390, PUCA, gol no 754. 5626, desta 4000, ajuste 1012, chegada bom. Passarei do 2262. Passarei do 2262. Pro de conquista. Dá pra gente conquista, passarei do 2262. Então 3193, chame centro Recife, 125, décima 1. 3193. Parilho, matando o plano da rota fora, tem um campo à vista de Alfa Juliette Romeu. Chame torre, 1895 confuso, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Chamar pra cuidar de você. Torre de Alfa Juliette Romeu, tá 4 milhas de rotatória, tem um campo à vista. Sente Romeu, e curte agora pro final do Luciano Chepote, Romeu. Juliette Romeu. Trip 5595, livre pouso, vento 100 graus, 129, pista 10. Ciente, 5595. Rotatória de Alfa Juliette Romeu. Gente, aguarde autorização de pouso. Alfa Juliette, o senhor autoriza a proa 17? Já autorizado, final do 17, aguarde autorização de pouso. Alfa Juliette Romeu. 1220, tá na delta, aguarda. Gente, mantém a posição. Autorizado, né? Mantém o gol 924. Tá ali, mantém o 924. Gol 1600, promoção curso uniforme, prossiga. Gol 1600, autorizado para Natal, nível 370, vem para o Zulu 10. Decola da 10 com curva à esquerda, sai da PUCA, transição Zibar. Aciona 5161 no controle 119.8. 0 graus, 10 nós. Alfa Juliette Romeu. 5595, Alfa, repórter da Juliette. Gol no 00, atendimento para a rota, repórter com o pronto. Muito boa tarde. rádio está 3805, ponto de espera pronto. Gente, está 3805, está autorizado a Lima, mantém 1-0. A Lima tem 1-0, está 3805. Ingressa na Juliette, à esquerda para o Pat 3, posição 05. Juliette para o Pat 3, posição 05. Bono 74. Para chegar. Chame agora o centro Recife, 126.85. 26.5, obrigado. Sabe 24, decola o 06, controle o 9.8. 098, 924. Então, meu solo 06, táxi de retorno autorizado, com a parte para estacionar? Ok, está autorizado, retorno chegando na pista. Nível 350, gol 924. Trip 5626. Prossiga. Desça 2 mil pés, limite de restrições, ajuste no 012, reporte estabilizado, localizador. 2 mil, reportagem estabilizada no lado 5626. Passarido 2262, centro Recife, 126, decimal 0, bom voo. 126, decimal 0? Afirmo. Obrigado, boa tarde, passarido 2262. Ali bateu um 8-6. Decola 08, controle 1, 9-8. 98, grato, tá 3-0-5. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3-0-5. 3-0-5, boa tarde, contato radar na decolagem, nível 3-4-0, saída da EL. 3-4-0 da EL, tá 3-0-5, se possível, com a direita. Pro hoje da EL, 3-2-0-5. Tá presente, bota aí, tá 305, obrigado. Salvador, azul, patrão, meia parte, 2-0, boa tarde. Boa tarde, patrão, meia, sua identificação, deixa o 0, 0, de lá, até chegada amarela. 0-5-0 amarelo. 8-0-6, livre decolar, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Livre decolar, 8-0-6. Pastor 32, boa tarde, formação com o seu uniforme, você siga? Pastor 32, autorizado para Recife, nível 090, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Conde. Aciona 0263, controle 119.8. Passou 3-2, confirmando se foi copiado, foi 0263. Sente acionamento a critério, pode esperar táxi. Solo, gol 1-3-3-3, posição 5 para o pushback acionamento. Gol ONU 333, conexão equipe de solo, reporta para táxi. Portalhando para o táxi, 333. Alô, boa tarde, 35486, quente da Uniform, autorização mensal. Equipe 5486, uniforme confere, autorizado para Lençóis, nível 200, decola da 10 com curva à esquerda, sai da Momo, Cogbo, após direto Lençóis. Aciona 5145, controle 119.8. Autorizado 200, Lençóis, decola da 10 com curva à esquerda, sai da Momo, Cogbo, 5145 no transponder, controle 119.8. 5486, cruzamento correto, faz quando pronto. Preparado. Salvador, vou no 394. No 394, prossiga. Sempre da Uniforme, autorizado para o Galeão 394. Bom, no 394, uniforme confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Perizulu 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, onde intercepta Perizulu 10 e sai conforme a rota. Aciona 5132, controle 119 decimal 8. 360, via Galeão, a Perizulu 10, decola da 10, direita da El Leda bridge, 5132, 198, voo no 390. 394. Bom, no 394, cruzamento correto, acho que não pronto. Pode parar, 394. Boa tarde, o canal é o mesmo, na ponte aqui, informação 34.5. O Chanel 6315, uniforme confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Perizulu 16, até Bravo Tazulu, após conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, onde recebe o Perizulu 16 e sai conforme. Aciona 5164, controle 119.8. Guarulhos 360, conforme pela Perizulu 16. Decolando da 10, a primeira curva será à direita, vai intercepta na Perizulu 16. Ela intercepta Bravo até o Zulu, na Dael, Leda e Brinca. Salvador está 98, com o 164. Michelin 6315, regimento correto, abaixo quando pronto. Obrigado. No localizador, seu campo à vista, 5626 da Trip. 5626, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, muito boa tarde, a 35626, no localizador, seu campo aqui. Sente, repórter tentando checar, 26. Coitada. 3283, bom dia, contato radar, sobe 190, saída PUCA. 90 PUCA, 3283. Solo, o voo 1333 para o táxi, 4 horas de autonomia, alterna Galeão com 98 a bordo. 333, táxi, via parte 1 em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 09. Sente, parte 1 em Índia, ponto de espera 1295, 1011, voo 1333. 5626, baixar travado. E pouso 626, Venturo 00 graus, 109, pista 10. Pouso autorizado, a pista 10, 5626. Firmando com 10, é a Força Aérea 2520. Uniforme confere, agora de cópia. Vamos Latam 3805, Recife, 125, décima 1 no bom voo. Segundo, grato. Do 41116, desta 2000 pés, ajuste de altímetro no 011-1011, autorizada final do ILS X-ray para a pista 10, é forte localização. 2011, ILS. Passou 3-2, você pode estar no hotel para cruzamento? Vou passar no hotel para cruzamento para 3-2. Já ali mantém o gol 363. Ali mantém gol no 333. Alfa, pronto, cópia. De número alfa, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, com TGL em Valença, decola da 17, com curva direita, corredor Shell no meu país. Aciona 0171 no controle 119.8. Bem-vindo, alfa, planejamento correto, confirme para o B. Tracionamento e táxi, torre 18, 395, índio número alfa, bom voo. Paulo, pastor 32, está no ponto de espera, para cruzamento. Para cruzamento, torre 18, 395, pastor 32. 395, torre, pastor 32. Paulo, boa, 3562, livrou. Trip 5626, táxi via alfa, Juliette para o, zero, para o pátio 3, posição 06. Alfa Juliette 03 na posição. É o posição 06, parte 03, posição 06. Táxi. Decola azul 9, controle 19, decimal 8. Controle 19, 8, gol no 333. Solo Salvador, o Oceaner 6142, autorização recíproca. Oceaner 6142, informação com o seu uniforme, número 2 para cópia. Guardando. 60 da El, gol no 333. Só vem melhor limitar que são para ingresso na 17. Solo Salvador, cordial boa tarde, é o pastor 20. Pastor 20, boa tarde, função com seu uniforme, número 3 para cópia. Tá na sua escuta para cópia, o pastor. Oito. O 3-2 está autorizado, cruzamento e na Alfa chama novamente solo 129. Cruzamento chama solo na Alfa 129, pastor. Puxa na E61, no 42, pronto, cópia. É, 6142, escuta, prossiga. 6142, autorizado para Recife, nível 350, via para o ISP 58. Decola da 10 com curva à esquerda, sai da PUCA, Transão Caju. Aciona 5171, no controle 119.8. Sente autorizado Recife, no nível 350, via para o ISP 58, aerovia. Decolagem da 10 com curva esquerda, PUCA, Transão Caju, 5171, 119.8, com curva Salvador. O Oceaner 6142. Na 6142, cruzamento correto, pássaro pronto. Portará. Solo, pastor 32, cruzando na Delta. Pastor 32, autorizado táxi, via Delta, Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia. No ponto de espera, torre 1 no turismo 95, ajuste no 09. Delta, Alfa, Índia, Juliette, até pelo pátio. Chama a torre 2895, no ponto de espera, pastor. Solo, trip 5486 para o puxa, acionamento. Trip 5486, conexão trip de solo, reporta para táxi. Livre o puxa, acionamento, reporta para táxi, o 5486. Solo, Condor 20, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Serra Juliette, São José dos Campos. Nível de voo 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda, após voo direto PID, onde recebe o presulo 10, até SMAP, após direto AWAKE, após direto MIA, o presulo 44 e sai conforme a roda do plano. Aciona 5143, controle 119.8. Condor 20, transponder 5143. Fechamento correto, repete quando pronto. Solo é o pastor 20? Pastor 20, copia? Afirmativo, senhor, copia. Pastor 20, autorizado para Natal, nível 250, pêndulo 10. Decola da 10 com curva à esquerda, saída PUCA, Transão Zipar. Aciona 5176, controle 119.8. Descida ao nível 050, chegada à maré. Na maré, 050, autorizado, 6326. 2198, está pronto para o partido. Pastor 20, acionamento aqui sério, vai para táxi. Maré. Voo número 00 para o Pulse 10 e acionamento. Voo número 00, aconteceu aqui de solo, vai para táxi. Autorizado. Salvador, pastor 32, está caminhando a 1-0, visual para a marcação. Gente, após passagem da aeronave azul, a linha mantém, pastor 32. Passagem da azul, aqui mantém com o pastor 32. Salvador, Oceaner 6315, posição 3, para pushback, acionamento. Oceaner 6315, aguarda para push. Aguarda. Para o push, acionamento, vamos 394, portão 8. Gol 1394 no 08, vai aguardar para push. Se tiver condições, faz a equipe de solo, atento a aeronave da companhia, já puxando no 09. Sim. Mas se tiver condições. coordenação para a nave da companhia 1394. Salvador, passou 2-0, controle táxi. Passou 2-0, rapaziada, no hotel para ingresso. Na 6315, totalmente pronto? Afirmativa. Bota para táxi, chinê 6315-03. Porta na 6315. Pastor 3-2, livre decolar, 120 graus, 129. Autorizado decolagem, pastor 3-2. Turno 6, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, pastor 199. 9-6, Alfa, decolou 2-6, corredor Axé, chama o controle 1-9-8. 198, corredor Axé, graças, regresso, Alfa. Controle Salvador, 6326, confirme, está livre das restrições de velocidade sobre a posição Mar ou mantém as restrições do estado? Está livre das restrições, 6326. Livre das restrições, graças, 6326. Voo no 333, centro Recife, 125-1 no bom voo. Recife 251, boa tarde, no 333. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Índia 90 Alfa. De 9 graus com 1000 pés, via corredor. Escuta. 1-3-9-4 ao solo. Não, 3-9-4 vai manter posição e aguardar para puxa. Tá. Solo ciente, pode iniciar. Porta. Solo 3486 para o táxi com 28 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alterna Salvador. Olho Salvador, Papa Romênia 90 Alfa, decolador no 7, corredor Axé, na disputa. 1 no meio pé, corredor Axé mantém as condições visuais, Índia 90 Alfa. Em condições visuais, repórtera fora da barra, Alfa. Prossegue para Veracruz ou faz circuito de regresso, Índia 90 Alfa? Vamos manter ali o... a região de Valença. Ok, ciente, 19 grau. Controle Salvador, é o pastor 3-2. Tá na Conde. Pastor 3-2, boa tarde, contato radar, subiu a nível 090, após 2000 pés, proa de Conde. Subiu 090, após 2000 proa de Conde, ó, boa tarde, pastor 3-2. Tá presente Conde, pastor 3-2. Presente Conde, então, pastor 3-2. 1-0-1-1, ponto de espera, 1-1-8, decimal 95, 1-6-0-0. O passo 2-0 no hotel, passo 2-0. Zero, está autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, repete na Delta. Vai iniciar o cruzamento, repete na Delta. Ok, voadora, vai reportar estabilizado, 6-3-2-6. Passa 2-0 na Delta, para ingresso na Alfa. Passa 2-0, autorizado ingresso na Alfa, uma tripulação da Juliette. Ingressando na Alfa, reportará, manterá a posição em residência. Passa 0127, confie. Passa 4-1-6, solo. Após o 4-1-6, irá manter essa Juliette, temos a aeronave, o seu gate contra seu ocupado. A aeronave do portão 08 já está iniciando, puxa, aguarde minha autorização para ingresso na Juliette. O azul vai entrar no 8. Gol no 304, que chamou o solo? É, o azul que vai entrar no 8. Afirmativo, o azul que vai entrar no gate 08. Eu vou empurrar mais atrás pra guardar ele no carro. Ah, ciente, obrigado pela compreensão. Para o táxi, eu vou janela 6315, 142 a bordo, autonomia 5 horas e 20 minutos, alternando o galeão. Oxané 6315, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera, torre, em 1, 18.95, o ajuste na 0, 11, mau voo. Táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera, torre, 1, 18.95, 61, 6315. Confirme que chamou o solo. O 416, após a liberação, quando tiver condições, ingresso na Juliette, portão 08. Passe segundo 394, 147-3030, Campinas. 147-3030, alterna Campinas, confirma? Ativo 394. O 1-394 aguarda o centro pro táxi, a aeronave azul vai ingressar agora na Juliette, portão 08. Quem está aguardando o 394? Passo 420, guarda na Juliette. Sente, passo 20, mantém as da Juliette. Passo 20 para o comandante. O passo 20, agresse Juliette, passo principal no ponto de espera, chame a torre, em 1-1-1-9-5, ajuste na 0, 1-1, vai seguir a nave da Gol, que está prosseguindo no ponto de espera. Ingressando na Juliette, deu uma nave Gol, se confirma autorizado, linha e decolar, vento 120 graus, 109. Gente, a linha e decola, 61, 63, 105. Segundo 20. Meia 142 da Oxa 01, puxa o treinamento de São Paulo. Chanei 6142, aguarde para puxa. Aguarda o 6141. O Bono 394, após o parqueamento da aeronave da Azul no gate 08, dois ataques até o ponto de espera, que é a base principal. Índia no ponto de espera, chamará a torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0-1-1. Está aqui a base, Índia no ponto de espera, 0-9-5-1-0-4. Condor 20, ajuste na 011, reporte na Altel e na Altel chamará a torre em 1-1-8-95 para cruzamento da 028. O Condor 20 na escuta do solo? Só confirma para o B. 56, ciente, na Altel chamará a torre para cruzamento da 028, o Condor 20. Autorizada a linha de colapso 10, 100 graus, 112. A linha de cola 1-0-3-5-4-8-6. Perdão, Dael. Pro controle, contato radar. Sector Alfa, controle. Ah, ciente, frequência livre. Sonado após a passagem da aeronave da Gol a sua cauda, acordando que você solo, chama para o táxi. Ciente, após a aeronave da Gol a retaguarda, vai ter o push. Você não é real no papel. Torre Salvador, Oxaná 6326, tá Fui LS avistado. 6326, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, 6326. ...486, decolou aos 37, 119, decimal 8. 1985486. Com 20, boa tarde, Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Alô, Xanair 6142, nós não temos espaço para manobra de push devido a alguma traseira. Gente, Xanair, então mantenha a posição e aguarde a autorização para pouso. Gente, que realmente temos uma sequência aqui para pouso 990 e o nosso ponto de espera encontra-se interditando. Gente, o gol, o Xanair 6142 não mantém a posição. Gente, obrigada. Xanair 6142 vai aguardar que eu vou ingressar então a aeronave da Força Aérea Militar pra, no pátio principal para o ponto de espera para decolagem. Sente? Ok, sente, 6142 aguarda. Ponto 2 autorizado, ingresso na Juliette, pátio principal no ponto de espera, chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste na 09. Voo no 600 ali, mantém após o tráfego da Oxaner. Após o tráfego da Oxaner ali, mantém voo no 600. aos 40, direito 219. Direito 219, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, Xané 6326, Librão, se escuta. Xané 6326, boa tarde, Alfa, reporte para a imigração Juliette. Alfa, reporte para a imigração Juliette, 6326. Pastor, observa o gol iniciando corrida para decolagem após a Lima 3. Observando o gol após a Lima 3. Copa, informação em curso, é Vitor. Xané 6142, sua condição, eu tenho que vir o solo, chama para o ataque. Confirme. Copiou o solo? Confirme, Alfa, Alfa. É o Xané 6142, se tiver condição, eu vou solicitar aqui a torre para que faça aqui o aeronave da sua retaguarda, faça um táxi um pouco mais à frente, assim liberando para o seu inicial push. Ok, gente, vamos aguardar aqui. Oceano 6315, chame Recife, frequência 13325, câmbio. Ok, Oceano 6315, 3325, obrigado, bom domingo aí, pessoal. Boa. Cliente, quase. Oceano 6326, o solo? 6326. Oceano 6326, aguarde antes da Juliette, então o seu gate encontra-se ocupado pela nave da companhia que iniciará o push a algum distante. A gente aguarda antes da Juliette, aguardando o pushback da aeronave da empresa. 6326. Bravo que o Luiz quer o solo. Copia. Bravo que o Luiz, que é autorizado Salvador de Salvador, o no meu pés, corredor forte, decola da 17 com primeira curva após a decolagem à esquerda, Raciane 0260 no transponder, controle 119.8, fazer TGL em Serra, novembro e Mike Eco, sobrevoo em Alagoinhas, conforme o plano. O Bravo que Luiz, que o transponder é 0260, cortejo. Confirme PLB e parte de estacionamento. Adei? Solo 6142, nós ficamos aqui, nós temos condições. Não, não tem condições? Ah, temos, afirmativo. Ah, ciente, obrigada, inicio puxa para o táxi. Gente, obrigado por acionar meu táxi, torre 19.95, ajuste na 0111. Ok, o senhor está em voo e vai pousar na Ilha de Maré, não é isso aí? Positivo. E quantos minutos para o senhor pousar na Ilha de Maré? O senhor já pousou? Eu agradeço. Bom pouso. Papatango, Bravo, Piruís, que já acionado? Chame para o táxi. Liga acionar. Pastor 20, controle, contato radar.